Catarino que vem disputar a luta semifinal. Classificação para a grande final do Campeonato Nacional de Catch. Bad Boy Marina contra El Rino. Já está a fim de Bad Boy Marina. El Rino também já se apresentou. A expectativa é grande. Desse combate estará